Delta 3603, meia dúzia, pushback, acionamento. Serão dois tráfegos da casa, o primeiro até da Trip, o segundo é da companhia, na sequência da 3, ok? Ok, então vai aguardar, será 3603. Você pode fazer então a coordenação com a equipe do solo, assim passa o segundo, o Airbus Companhia Calda vai estacionar a sua esquerda do ponto 8, está limpo, já acionar no medo. Gente, após a aeronave companhia, então segundo, está limpo, está 3603. Trip 5218 até a moto 13, parte principal autorizada. 13, é moto tipo 218. 3662 até o portão 8, da presente, próximo da esquerda do Juliette, agilizando. Na medida do possível. Ok, esquerda Juliette, portão 8, 3662. Voo 776, acione identificação autorizada à chegada mar e desça ao nível 050. É, para o 050, para evitar formações, solicita o vapor de TAP. Está livre, TAP. Na 6212 complete, aproximação, torre 1-9862. Vai completar com a torre 1-9862, até já. Salvador, boa noite, acionei 6212, estabilizados no localizador da 1-9. 7-6-2-1-2, informe avistando, a última aeronave avistou cerca de 600 pés, pista molhada, chuva moderada, forte na final. Sim, a gente vai reportar avistando 6-2-1-2. Solo, 3662, está aguardando o balizador aqui no 8, ok? Gente, vamos acionar a entrada aqui. Muito obrigado. Acho que já estou visual com alguém se aproximando. Obrigado. Da separador de hotéis, que é na gama 017, livre, o ILS reporta estabilizado. 2000 pés, 27, vai mudar a distância, 7000. pista 3603, estamos com 152 a bordo, 4 horas e 20, alterna Galeão. 152, 420, Galeão, táxi autorizado à esquerda via Pátio Índia, pode esperar no zero, chame turno no 8.6, altitude 1017, tenha boa viagem para 3603. Pátio Índia, ponto espera 186, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4070, frente da Delta. Azul 4070, boa noite, acione identificação autorizada Mari, desce a 050. Mari 050, 4070. Controle Salvador, boa noite, 3258, descida pro 170, cancelem, sente-se com a faixagem. 3258, boa noite, acione identificação autorizada a chegada Mari, desce a 060. Segue descida 060, Mari, identificou 3258. Salvador, gol 1885, sentida Delta, autorização para Guarulhos. Gente da presente, TAPS, 4070. Informação Delta, altitude 2017, já aprovado 360.4. Pronto, a cópia. Obrigado, então, 1885, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, via Bridge, amplo 16, restante conforme a rota do plano, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da Euleda, após Euleda direto Bridge. Controle 120, decimal 8, torre 1862, acione o código 5440. Autorizado Guarulhos, nível 360, é bridge, autorizado 16, decolando pistão no 0, vai manter proa até 2000 pés, pois curva direita, saída da Euleda, direto bridge, e controle 208. Torre 286, 5440, transponda com 1885. 5440, portão 9, chama o pronto. Salvador, Sané, 6212, retorno, tá na Juliette. Ok, ingressando na Alfa, autorizado Alfa e Juliette, partiu no portão 10, 6212. Alfa, Índia, Juliette, para o 10, 6212. 270, é para manter a raiz fixa. Alinha velocidade 3, confirma o livro decolar. Iniciando a 3603. 3603, decola aos 47, controle 208. 208 a 3603. Boa, TAP, pra evitar a informação. Autorizado, TAP. Autorizado, TAP, o TAP 3250 graus. Controle de Salvador, está 3603, do colono Dayal Leda. Solicita pro de Dayal para livrar informações. 3603, contato radar, voo 340, voa Dayal. Dayal, está 3603. Ando LF, o voo no 776. Colo 776, complete a aproximação, torre em 1-9-8-6 dúzia. 2-6, vai chamar. Azul 4070, 10-2010, quem liga no 097. Autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Tente autorizado 2000 pés, 10017. O altímetro autorizado ILS, fica 104070. Continua a aproximação, informe a vistão final no 0. Última aeronave vistou cerca de 600 pés. Pista molhada. É, 776. Vem de pouso, vento 1-0-0 graus, 12 mais, pista molhada. Ok, autorizado, pouso, gol no 776. Salvador, está 3603. Diga. Devido às formações aqui à nossa esquerda, pro Gidael e Leda, solicito o vano pro 230 ou pro Cidim para liberar formações. Eu saí com os vizinhos, aguardando coordenação com o centro, então 3603. Quente. Ok, tá mantendo o desvio e aguardando confirmação para vapor de Cidim. Controloso 4070, estabilizado na máquina 10. 070, complete a aproximação, torre em 198, meia dúzia. 198, decimal meio, 4070. 3858, desce 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado. Segue 2000, livre LS, reporta estabilizado, 3258. Salvador, muito boa noite, livre Hugo no 7-6-6. 03, chame o centro Recife, tem 1251, informe ao mesmo sobre o registro. 251, tá 3603. Paulo, 5-12 no meia. 5-12 no meia, prossiga. 1-7-0 para Aracaju, formação Delta. Desmaçam. 1-8-8-5 para a Puxa da também. 09, portão aguarda. Pois é. 1-7-7-6, prossegue via Alfa Juliette, portão 1-1, agilizando na medida do possível. Alfa e Juliette, por 1-1. Laser na curta final, 4070. Ah, esquerda. Ok, gente. O Bang de companhia passar a cauda e completar o estacionamento no portão no 1, tá livre no 09. Laser Bang de companhia passar, completar, tá autorizado, gol 1885. Salvador Aracaju, autorizado nível 170, decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju, 5451 no transponder, controle 120, decimal 8, corrigindo a saída, Puca, Jama, após Jama, voa direto Aracaju, 5206. Autorizado 170 para Aracaju, voa direto na saída Puca, Jama, Aracaju, transponder 5451, controle 208, 5206. Reportando o bloco, posição remota. Remota. Olá, Salvador, boa noite. Webjet 5827, sete da informação. Mike, Galeão 360. Informação em curso é a Delta. O 5827, Galeão 360, pronto, cópia. está pronto. Polícia Salvador, 8963, 19, francês, gente ativo. 8963, 19, boa noite, acione identificação autorizada a chegada na área, desço 050. Desceu da Mari, 3050-6390. Objeto 5827, aprovado Galeão, nível 360, temporada 190, com curva à direita, perfil da Euleda e após bridge, interceptado pelo 10, transponder é o 5461 e o controle 1208, objeto 5827. Correto, reporte pronto no 04, portão. Para. Fala azul 4070, Librada. 4070, táxi via Alfa, reportado táxi 6 Juliette. Alfa, reporta Juliette 4070. Azul 4070, táxi via Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01, 4070. Ah, bom, o outro 3858. 3858, complete a aproximação, torre 1, 98612. 98612, grato, tá 3858. Salvador, muito boa noite, eu estou 3258, estabilizado, baixada travada, passar onde eu saio. 7358, informe a vista, final da pista 0. Comarão, você poderia falar as condições da pista, chuva? Gente, a pista está molhada, chuva de leve a moderada na vertical. A última aeronave avistou em torno de 900 pés. É, sim, eu estou 3258. Tá, 3258, tá, dá uma pista virtual a 1200 pés. Sim, tiro de pouso, pista molhada, vento 1-0-0 graus, 2-1-1. Tiro de pouso, 1-0, tem responsável, tá, 3858. 885 para o táxi, 122 a bordo, 4 horas e 5, alterna Galeão. Uno 885, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera chamado 886, o altímetro 10017. Vai ficar atento apenas o Embraer Azul ingressando agora para o portão 01. Gente, Pátio Índia, ponto de espera 18612, voo 1885, boa noite. Salvador, boa noite, eu tenho 3258 na estrutura. São 3858, táxi via Alfa, reporta antes da táxi da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o São 3858. Daniel 3110, desce 2000 pés, quem negar no 097, está autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1097, reporta estabilizado o 6390. Zero 2733, boa noite, Oceane, identificação, está sob executor, vai voar na trua 125, limitado pelo localizador, reportando no ideal de descida. Esquerda, Juliette até o portão 03. Primo, Juliette pro 03, está 3828. Salvador, gol 1885, ponto de espera 10.